alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menino! Olá, menina! Olá, gente querida! Gente do meu coração! Aquele abraço! Eita, que felicidade, Pai d'Égua! Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês! Ah, como meu coração fica tão leve, tão feliz quando chega esse momento de poder estar aqui ao lado dos meus amigos e amigas, levando aqui o nosso programa para você, onde quer que esteja, ó! Aquele abraço, menina, beijão pra você, tá, menina? E olha, gente, daqui um pouquinho eu tenho uma carta de destaque. Nem vi ainda qual que é a carta. Ô, Maurício, mas tu tá que tá relaxado, que tá danado, hein? Mas também, daqui um pouquinho, viu? Muita música bonita. Enfim, é o programa como sempre, da forma como vocês estão acostumados a ouvir. Então, segura as pontas aí, porque já vou começar trazendo, sabe quem? O amado Batista, o seu amado Hospício. Tá todo mundo doido, oba! Tá todo mundo doido, oba! Roda lá o amado com o hospício dele. Precisamos entrar num acordo, chega de brigar. Porque do jeito que as coisas vão indo, a vida não dá. Alguma coisa terá que ser feita para o bem de nós dois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão de que um dia possamos sair dessa vida de cão. Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão de que um dia possamos sair dessa vida de cão. Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos. Mas menino, eu tava lendo a carta de destaque de hoje, olha que ela é uma cacheteada, viu? É, essa carta de destaque de hoje também é interessantíssima. Você vai gostar muito quando ouvir aí. E vamos ver o que a gente pode dizer aqui pra... Sabe quem é? é homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. Vocês ficam... Eu, quando vejo esses pseudônimos assim, já dá para imaginar o que, que vem por aí, não é? Então, já já é a carta do homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. Agora quem vai cantar são os Beatles, 8 Day Week. Olha, roda lá, menino. Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, meu amigo cantor Soleni, era a antiga dupla Solevante e Soleni, eu acho que muitos de vocês nem se lembram dessa dupla, né? O Soleni também, ele agora tá cantando solo e tem músicas bonitas, bonitas. Ele ficou inclusive de me mandar aqui o CD dele, para que a gente possa rodar e mostrar para vocês aí. Aí ele postou aqui no meu Facebook uma frasezinha pequenininha, mas muito interessante. Olha assim: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. É o mesmo que a gente dizer: quem quer, né? Quem quer consegue, né? Quem luta, quem tem fé por alguma coisa, consegue realizar os seus objetivos. É a mesma coisa, não é? Então, meu amigo Soleni, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está aí também curtindo aí o nosso encontro, o programa Maurício Fares. Agora eu vou rodar o José Roberto Não Vai Embora. É uma dobradinha, né? É o primeiro Zé Roberto Não Vai Embora e depois a Márcia Ferreira, Passarinho da Lagoa, se você quer voar, voa, voa, voa já, Passarinho da Lagoa. Opa, essa música eu ia gravar, quem acabou gravando foi a Márcia, né? Mas que bom, pelo menos ficou com a minha querida amiga Márcia Ferreira. Então roda as duas aí, menino, vamos nessa! meu bem, não quero mais ouvir você dizer que vai partir, não, não. Se algo errado se passou, eu lhe garanto, acabou. Fique aqui, pra que insistir, se você sabe que depois vai sofrer. Eu sou assim, nasci assim, procure entender. Me magoei, mas reconheço que errei. Meu coração, procure ouvir e compreender. Que se partir de mim fugir, pra nunca mais lhe ver. Em vez de um, seremos dois, eternamente a sofrer. Sou assim, nasci assim, procure entender. Me magoei, mas reconheço que errei. Meu coração, procure ouvir e compreender. Que se partir e me fugir, pra nunca mais me ver. Em vez de um, seremos dois, eternamente a sofrer. E se partir de mim fugir, pra nunca mais me ver. Em vez de um, seremos dois, eternamente. Esse biquinho de prata vai dizer a quem eu amo que saudade ainda me mata. E leve esse bilhetinho, esse biquinho de prata vai dizer a quem eu amo que saudade ainda me mata. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa já. Seus pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, leva esse bilhetinho para o meu amor voltar. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, são os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, eu vou sambando de ladinho para o meu amor voltar. Desde que meu amor se foi, nunca mais me escreveu. Às vezes chego a pensar que o nosso amor morreu. Desde que meu amor se foi, nunca mais me escreveu. Às vezes chego a pensar que o nosso amor morreu. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa.

voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, mesmo o nosso programa sendo apenas o áudio, tem uma frasezinha aqui que, na verdade, ela retrata tudo. Também foi enviada pelo Soleni. Aparece a foto de um cemitério com várias cruzes, né, e tudo, e aí vem aqui escrito: aqui morre o seu dinheiro, morre a sua arrogância, morre a sua inveja, aqui morre a sua superioridade. Termina também a ambição e começa a prestação de contas. É porque tem muita gente que fica aqui naquela avidez, naquela loucura de conseguir bens materiais e tudo, né? E esquece que o final é tudo um só. A gente vai tudo para debaixo do mesmo buraco, debaixo da terra, não é? O que adianta? Caixão não tem gaveta. Caixa, você não vai ter como botar dinheiro, botar fortuna, botar ouro lá dentro da sepultura junto com você. E pra quê? Pra quê? Não é? Então a gente tem que acabar com isso, com arrogância, inveja, esse ar de superioridade, e pensar que nós somos iguais a todo mundo. É assim que a gente vive, e vive em paz, de bem com a nossa própria consciência, né? Vamos rodar agora, Maurício Fares, Pedido de um Filho. Eita, essa aqui também me deu um disco de ouro já. Roda lá, menino. Papai, quero pedir a você que pare de beber, pra nossa vida mudar. Mamãe, coitada, está cansada de tanto ser maltratada, que até pensa em te deixar. Papai, se eu tiver que escolher entre mamãe e você, eu escolho a velhinha. Papai, não deixe isto acontecer, eu preciso de você e também da mamãezinha. O senhor bebe todo dia sem parar, esquece de ir trabalhar e tem família pra criar. E quando volta pra casa é um tormento, mamãe tá se matando pra poder nos sustentar. Embriagado dá uma de machão, briga com mamãe e ainda diz que tem razão. E nós ficamos todos assustados, num cantinho encostados, com medo do cinturão. Papai, por favor, papai, ouça o meu pedido, papai. Papai, pare com essa bebida, porque o seu jeito de vida não pode continuar. Se o senhor não parar de beber, eu sei que mamãe ainda vai te abandonar. A nossa vida não é vida, é um inferno. Nós todos sofremos tanto e nada de melhorar. A culpada é a maldita da bebida, que causa tanta desgraça no lugar em que ela entrar. Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer a nossa carta destaque. Rapaz, eu tava lendo a história, realmente é uma carta danada de hoje. É a carta do homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. Já já você vai conhecer a história desse rapaz aí, viu? Mas, gente, sabe por quê? Vocês sabem por que a tartaruga vive 100 anos ou mais? Hein? Vocês sabem? É porque ela cuida apenas da vida dela, viu? É mais uma dessas que aparece na internet aí. É, eu ri pra danar. É porque ela cuida da vida dela, por isso que ela vive 100 anos ou mais. Se todo mundo fizesse isso, né? Cada um procurasse cuidar mais da sua vida e largasse a vida do outro de lado, deixasse de se preocupar com a vida dos outros, talvez as coisas corressem de uma forma diferente, né? Classic Four, Traces, Roda Menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu tenho aqui, vou mandar uma alusão aqui para minha querida amiga Carmela Yara Santana. Ela é daqui de Brasília, mora lá no Valparaíso. Ela parece que anda meio em baixa ultimamente, que ela tem postado aqui algumas frases muito assim, muito negativas, né? O que tá acontecendo, Carmela? Que foi, menina? Alguém andou te decepcionando por aí? Foi? Olha só a frase que ela postou aqui. Como a gente se engana com as pessoas. Ainda bem que decepção não mata. Ensina a gente a viver. Tá certo, é uma frase muito realista, né? Mas como já são várias frases que você vem mandando dessa natureza, eu fiquei preocupado. Eu tô pensando aqui, uai, será que tá acontecendo alguma coisa com a Carmela? Hein, menina? Depois você me conta o que está se passando aí. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa para te ajudar, tá bom, querida? Beijão, viu? Olha agora, Dudu e Dalvan cantam Rastros na Areia. Eita, legal! Rastros na areia. que tive esta noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes que a mesa era amarga na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Bom, minha gente, agora tá na hora, agora chegou o momento, chegou o instante de trazermos a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a cartinha de hoje, gente, é do homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. É, olha só o que, ele escreveu aqui. Meu amigo Maurício Fares, está tudo bem com você? Tá, graças a Deus, tudo bem. Olha, Maurício, eu sou um homem de 55 anos e carrego comigo um segredo e uma dúvida terrível. Olha, Maurício, eu ouvi esses dias atrás você atendendo uma carta de um jovem em que ele relata um problema parecido com o meu. Então eu resolvi criar a coragem de escrever para contar esse fato. Como é um caso meio chato, Maurício, eu vou direto ao assunto. Olha, eu durante toda a minha vida tive um comportamento hétero e nunca havia me envolvido em nada relativo a trans entre iguais. No ano de 2011, eu fui a uma pescaria num lago próximo a Brasília e fiquei no rancho de um amigo. A casa dele fica bem próximo do lago e tem, além do quarto dele, mais dois quartos para hóspedes. Como tinha ido muita gente, eu fiquei com mais três pessoas num quarto. Como só tinha duas camas, então ficaram dois amigos ficaram na cama e eu e um outro camarada da mesma idade que a minha ficamos em colchões no chão. A gente já se conhecia de vista, mas não tínhamos amizade. Em pescaria sabe como é que é, né, Maurício? A gente às vezes bebe um pouco além da conta. No segundo dia da pescaria, por causa de uma chuva que estava ameaçando, voltamos mais cedo para o rancho E ficamos lá, assando carne, cantando, bebendo. E lá pelas 11 da noite, a maior parte do pessoal já tinha ido dormir. Então eu fui também. O meu companheiro de quarto já tinha ido fazia algum tempo. E quando eu entrei no quarto, na verdade, irmãos, estava um festival de ronco. Não dava para saber quem roncava mais que o outro. Então, eu apaguei a luz, deitei no meu colchão no chão, mas eu não conseguia dormir por causa dos roncos. De repente, Maurício, eu senti uma mão passando pelo meu corpo, me alisando. Era o companheiro que estava no colchão do meu lado, no chão. Eu fiquei sem saber o que fazer na hora. Eu pensei, ele deve estar sonhando, achando que está na casa dele, junto com a mulher dele, né? Eu até pensei em tirar a mão dele, mas confesso que eu estava gostando daquela mão deslizando suavemente pelo meu corpo. Então, o cara, vendo que eu não reagia, ficou mais afoito e colou o seu corpo ao meu e começou a me beijar o corpo todo. Foi uma loucura, Maurício. Eu senti uma coisa que nunca havia sentido antes, um misto de desejo, tesão e medo. E é medo também, né, que os outros companheiros acordassem e vissem aquela cena. Mas tudo foi feito de uma maneira bem silenciosa. Ele tinha uma boca tão suave e macia que ao beijar os meus lábios eu fiquei cego. Não estava mais nem aí se os amigos acordassem ou não. É, te confesso, Maurício, me entreguei aquelas carícias até explodir em prazer. Te confesso que eu nunca havia sentido tanto prazer na vida assim, Maurício. Nós ficamos mais 4 dias na pescaria e durante esses dias, toda noite era a mesma coisa. Eu quero te confessar que eu fiquei apaixonado pelo camarada, Maurício, e ele também por mim. O problema é que nós somos casados e temos mulher e filhos. E agora, para nos encontrarmos, fica sempre aquele sentimento de culpa que estamos fazendo as coisas erradas. O que você acha, Maurício? Devemos continuar com o nosso caso de amor? Ou devemos sufocar essa paixão e procurar viver para nossas famílias? Você pode até estar achando que somos dois velhos safados e sem vergonha. Mas será que por causa da idade a gente também não tem direito de amar? Agradece o homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. Olha, meu amigo, eu não acho nada indecente, não acho nada errado o que você está fazendo, não. Não, não é questão da idade. Quer dizer que só os jovens é que têm o direito de poder decidir qual a opção sexual deles? Claro que não. Em qualquer idade a gente pode despertar para um sentimento diferente e eu não vejo nenhum inconveniente, eu não vejo nenhuma culpa e que alguém deva ficar se recriminando por causa disso. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que isso aí é uma coisa mais do que normal, natural. E afinal, né? Vocês têm 55 anos de idade e têm capacidade de decidirem por si sozinhos o que fazer de suas vidas. Olha, realmente eu estou me lembrando do que você diz aí, né, de ter atendido uma carta bem parecida com a sua. Só que a outra carta era de dois jovens, né, e vocês já são dois homens bem maduros. A única coisa que eu posso te dizer é que eu não vejo mesmo nada de errado no que você está me contando. Se você achava que eu iria te censurar, condenar o que vocês fizeram pelo fato, e até pelo fato de serem dois homens maduros, se enganou. É uma coisa muito natural esse sentimento acontecer entre iguais. É claro que qualquer relacionamento que fuja ao normal, é normal porque a sociedade convencionou que só pode haver amor entre homem e mulher, né? E não entre iguais. Mas, então eu acredito. Eu não, como diz, isso aí para mim não representa nada. O que a sociedade convencionou, isso para mim não representa nada. É claro que assusta as pessoas que de repente se veem numa situação dessa, ficam assustadas. Mas são coisas que não se tem como evitar. Eu não vejo pecado algum nisso. E nem tampouco eu vou ser hipócrita em dizer que vocês têm que parar, têm que sufocar o sentimento que está dentro de vocês. Não, eu não vou falar isso de jeito algum. A única coisa que não pode acontecer é as famílias de vocês sofrerem por causa desse relacionamento. O resto, tudo é perfeitamente aceitável. Aí vai da cabeça dos dois o que deverão fazer daqui em diante. Mas volto a repetir, amigo. Não vejo nada de pecado ou anormal que está acontecendo entre vocês, tá legal? Tomem cuidado apenas com as famílias para não sofrerem. Que se eles vierem a descobrir, mas que seja de uma forma natural, que seja de uma forma que não cause nenhum trauma, que não cause nenhum sofrimento, porque para a família também é muito difícil aceitar um fato desse. Mas, principalmente se tratando de dois homens da idade de vocês e casados. Mas nem por isso vocês devem sufocar e ficar aí com esse sentimento de frustração e remorso de estarem fazendo alguma coisa errada, porque não vejo absolutamente nada de errado no que vocês estão fazendo, tá? É muito normal acontecer o amor entre dois iguais. Tanto entre o homem com o homem, quanto entre a mulher e a mulher. Isso é muito natural, muito normal. Ninguém deve ficar aí se martirizando, se acabando por causa disso não, viu? Olha aí a música que eu rodo aí pra vocês. É só mudar aí de amiga pra amigo que vai dar certinho com a história de vocês. João Mineiro e Marciano cantam Amor de Amigo. Um grande abraço, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e boa sorte pra vocês aí, viu? Felicidades, meus amigos. Meu amigo é o... como é que é o nome dele mesmo, gente? É o homem indeciso e preocupado de algum lugar de São Paulo. Boa sorte para você. Eu só quero que você permaneça minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor esqueça. Se errei, por favor me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve, sem rancor. Amizade acabou nos levando ao amor. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além. Como nós que por sermos amigos, amamos também. Nós estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente seu amigo, esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo. Dois amantes que por necessidade silenciaram. Dois amigos que de tanta amizade se amaram. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além. Como nós, que por sermos amigos, amamos também. Como nós, que por sermos amigos, amamos também. Bem, minha gente, agora eu vou-me embora. É, acabou o nosso programa por hoje, mas não se preocupe que tem mais, viu? Eita, hoje, olha só, eu sou o único homem que faço aniversário duas vezes no ano, né? Ontem foi meu aniversário. Ontem? Não. Foi anteontem, dia 7, né? Porque eu nasci no dia 7 de dezembro, mas foi registrado dia 17. Então, dia 17 tem mais aniversário do Maurício Fales por aí, viu? Presente duplo, tá? Um abração. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Aí, ó. Menina. Tchau, gente. Tchau, meus amigos. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.